É, meninos não são uma coisa só. Mas uma coisa é certa: meninos são geniais. Deitam e rolam sobre a grama, jogando bola até na lama, ou se escondendo debaixo da cama. São os garotos estudando pra escola, mas sem esquecer da bola, cai do skate a toda hora. São os garotos, vai lá, você vai correr, vai lá, você vai vencer, ninguém vai te segurar. Vai lá, a pipa quer soltar, mas vê se espera clarear. Vai lá, garoto, quero ver, vai lá. Vai lá, garoto, quero ver, vai lá. Com a irmã ou com os seus amigos, juntos enfrentam mil perigos. Sentem cosquinha no umbigo. São os garotos. Pula o muro, arranha o braço, joga a bola no terraço. No final, mais que golaço. São os garotos. Vai lá, pode mergulhar. Vai lá, quero ver nadar, que as meninas vão olhar. Vai lá, vou atrás dos pombos. Vai lá, vai lá, garoto, quero ver, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, garoto, quero ver, vai lá. Mas, e aí? O que você acha?